Eu não queria ser quem sou, mas alguém me obrigou. Quando a paz aqui matou, quando o ódio imperou, não me ensinou o que é amor, só me injuriou. Sofrimento na favela, comendo tudo que restou. Aprendi a tupetar, engatilhar, girar o tambor. Aprendi a querer lucro, custe o preço que ele for. Que custe sua vida, custe sua felicidade. Tiro da sua família, pra mim por sempre vantagem. Eu sei o que acontece e o que aconteceu. Mas a paz já levou bom de buraco e ela morreu. Quem quer me matar? Tem cheiro que casar na praia. Mas sou astuto e eficaz, terror dos magnatas. Cenas fortes, coronhadas, pipocos se precisar. Cada lei com seu motivo, sempre é bom respeitar. Se tá na chuva é pra molhar, tá no jogo é pra jogar. Quem brinca com faca tá sujeito a se cortar. Polícia é inimigo, traficante é parceiro. Quero droga, muita droga, dinheiro por dinheiro. Eu mato por reais, real, realidade. Onde ambição, nos olhos capacidade. O que é de ruim tá comigo, não há quem tem mais maldade. Sou tipo terror, que foi criado pela cidade. Que aparece na reportagem, sem corte, sem massagem. Eu ia esquecendo de me apresentar. Guarde muito bem, doidão, duas vezes não vou falar. Abandono drogas, ódio, sofrimento, solidão. Prazer, meu nome é o crime, sobrenome, paixão. Eu quero ter você, lado a lado comigo. Você vai fazer a vontade do inimigo. E não vai realizar o que sua mãe sonhou. Pois eu vou te dar velório, sofrimento. Eu quero ter você, lado a lado comigo. Você vai fazer a vontade do inimigo. E não vai realizar o que sua mãe sonhou. Pois eu vou te dar velório, sofrimento. Nasci na necessidade de fugir da realidade. Estou na sala de aula, tô também atrás das grades. Com moleque que invade a mansão e que se dane se reage. No assalto, no clique-clac faz jorrar sangue. Tô com a mina de 13 que aborta o feto. No cuzão que abandona sem moral e acha certo ir no fardado cheirado. No apetite do bandido, a maldade cá quadrado e gatilho, cê tá fudido. Tô no balcão do boteco, de chapado ou esticado. Só pitite na fuga do Opala rebaixado. Você vai promover o meu objetivo e vai roubar, vai matar, vai morrer pra tá comigo. Vou te dar muita força, frieza pra fazer tudo. Vai ter o que sempre quis, vai ter seu próprio mundo. Deus te deu a vida, escreveu 10 mandamentos. Comigo não tem limite, mas você tem pouco tempo. Vou te dar muita ambição, muita treta, quem tem mais é guerra. Entre as quebradas um se vai, outro se faz. Muito louco no apetite, pra Deus o diário. Sua sina é viajar de calendário a calendário. Se deu guerra, colheu guerra, mais sangue que escorre. Outra velha fica triste, outra família sofre. Eu sou muito abusado, mas é muito mais ira. Sou a voz do inimigo, tira a prova, vai confira. Você quer, tão firmão, tô presente pra você. Satisfação, meu nome é droga, pronta pra te fuder. Satisfação, meu nome é droga, pronta pra te fuder. Você quer, então firmão, tô presente pra você. Eu quero ter você, lado a lado comigo. Você vai fazer a vontade do inimigo. E não vai realizar o que sua mãe sonhou. Pois eu vou te dar velório, sofrimento. Eu quero ter você, lado a lado comigo. Você vai fazer a vontade do inimigo. E não vai realizar o que sua mãe sonhou. Pois eu vou te dar velório, sofrimento e dor.